Eita, Jesus maravilhoso. Aonde Jesus está, a chuva que desce é chuva de poder, meu irmão. Por isso que dá vontade de pular igual pipoca. Oh, glória! Se você deixar, você vai ver o milagre de Deus acontecer aqui hoje. A Bíblia diz que se creres, verás a glória de Deus. Meu querido, não seja Tomé, não. Para primeiro ver, para depois crer. Creia para ver a glória de Deus acontecer. Anamacantarabassuia. Deixa que esta chuva molhe você aqui hoje. Não importa, não, querido. Tá preocupado com o quê? Deixa o milagre de Deus acontecer. Uma chuva diferente agora está se formando. Temporal de bênção e o calor tão glorioso invade toda a igreja. Autoridade 500 graus de puro fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir. Manda embora. Uma nuvem de vitória está sobre. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover. Vai chover. Vai chover. Olhar e revestido. Agora o impossível. Dessa chuva posso contemplar. Aleluia, Deus. Glória, aleluia, Deus. Inundando os irmãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso. Esse lado tem poder. Esse lado tem glória. Aqui na frente tem irmãos. Ali no meio o fogo cai. Chuva diferente agora está inundando esta igreja. A igreja sou eu, é você. Tá queimando o pecado, destruindo. 500 graus de puro e já fez enfermidade desaparecer. Manda embora, meu irmão. Deus está te dando autoridade agora. Yeah. Deus de puro.